volte a olhar e guiar o meu caminho. Fazer com que no mundo não me sinta sozinha. Oh, já, dá-me forças para ir buscar. Pão de cada dia e não deixar ele faltar. Oh, já, olhar e guiar o meu caminho. Fazer com que no mundo não me sinta sozinha. Oh, já, dá-me forças para ir buscar. Pão de cada dia e não deixar ele faltar. Como é bom acordar e ver a luz do sol brilhando. Viver esse dia que já está me dando. Ter coragem, sim, vou correr atrás. Vou lutar por minhas ideias, meus sonhos, meus ideais. Batalhas aparecerão constantemente, mas não temerei. Sei que o rei está na frente, derrotando o inimigo, levantando a nação. Com escudos e armaduras pra qualquer situação. Desilusões, decepções, não estamos livres. A fé se renova cada dia, todos sobrevivem. Se você está sofrendo, isso pode acabar. Abra o coração pra já, o restante ele fará. Acreditar é preciso pra que possa mudar. Clame com o coração, a resposta chegará. Não tem mais por que sofrer. É verdade, eu digo a você. O choro dura uma noite, a vitória vem o amanhecer. Pode olhar e guiar o meu caminho. Fazer com que no mundo não me sinta sozinha. Pode dar-me forças para ir buscar. Pão de cada dia e não deixar ele faltar. Pode olhar e guiar o meu caminho. Fazer com que no mundo não me sinta sozinha. Pode dar-me forças para ir buscar. Eu sei que vão passar. Vou levando a minha lança contra todo mal que há. Lá de cima ele me olha e fala: vai, vai que dá. Adonai Cidade Verde assina embaixo pra falar que tem que ter fé na vida, tem que ter disposição. Tem que plantar a semente pra depois colher o grão. Protetor vai na frente, atrás vai o batalhão. Cris SNJ, família do bem, proteção. É que não se destrói, é sagrada e consagrada. Maior vitória pra mim foi por ti ser abençoada. Cada dia se renova a minhas forças, tô na caminhada. As portas que o Senhor abriu jamais serão fechadas. Não vou enfraquecer, garra é preciso ter. O inimigo a todo instante acusará você. Seja aqui ou em qualquer lugar onde já vou caminhar. Não importa onde for, pra sempre vou te exaltar. Olhar e guiar o meu caminho. Fazer com que no mundo não me sinta sozinha. Olhar, dá-me forças para ir buscar. Pão de cada dia e não deixar ele faltar. Olhar o meu caminho. Fazer com que no mundo não me sinta sozinha. Oh, já, dá-me forças para ir buscar. Pão de cada dia e não deixar ele faltar.